Meia-noite eu chego em casa, o vidro da janela embaça. E ela sempre me deixa sem ar. E ela sempre me deixa sem ar, yeah. Meia-noite eu chego em casa, o vidro da janela embaça. E ela sempre me deixa sem ar. E ela sempre me deixa sem ar. Tá no telefone, cê tá por onde? Manda sua lock que eu tô fora da minha zone. Fiquei longe uma semana, a saudade já tá tanta. Mas você quer brincar, se aproximar, diz me amar, mas não me engana. Será que não cansa? Será que não cansa? A noite toda ela quer fazer fumaça. O jeito que ela se joga é uma trapaça. Eu viciei no jeito que ela faz, me deixa sempre pedindo mais. Já imaginei ela passando o gloss do espelho e olhando pra trás. Meia-noite eu chego em casa, o vidro da janela embaça. E ela sempre me deixa sem ar. E ela sempre me deixa sem ar. Meia-noite eu chego em casa, o vidro da janela embaça. E ela sempre me deixa sem ar. E ela sempre me deixa sem ar. Só cabe rima dela nesse meu bloco de notas. Por isso que as outras me falam, ele nunca me nota. Minha vida é fazer nota, nota, nota. Suas amigas faz fofoca, te sufoca. Ok, repara, vê bem. Você pelada na minha frente é um absurdo. Deixa o rádio no mudo, ativa o modo puto. O seu gemido vai ser música de fundo. Baby, joga, lady, se solta. Enquanto eu bolo outro back. Enquanto eu bolo outro back. Baby, joga, lady, se solta. Enquanto eu bolo outro back. Enquanto eu bolo outro back. Meia-noite eu chego em casa, o vidro da janela embaça. E ela sempre me deixa sem ar. E ela sempre me deixa sem ar. Meia-noite eu chego em casa, o vidro da janela embaça. E ela sempre me deixa sem ar. E ela sempre me deixa sem ar, yeah.